Manipulação, domínio e controlo. Cinco filmes sobre serial killers. Um programa de Beatriz Trindade. Experience. It's also a thrilling one because it gets close, very close to the heart of the impulse deep within filmmaking. I mean, to make films, to make images and stories from those images, other imagined worlds, really, it's exciting and intoxicating, which means that it can get a grip on you, and unless you're very careful, it won't let you go. To capture someone's image on camera is a very powerful act. We've forgotten that now since we're so overrun with images here in the Western world. There's a reason why taking someone's photograph is still forbidden in some cultures. The belief is that you're stealing a piece of their soul, and to a certain extent, and I can understand this, when someone agrees to appear on camera, whether it's in a fiction film or a documentary, we shouldn't forget that they're giving something very special of themselves. This is what Michael Powell captured in Peeping Tom. Powell dared what no one else had dared before him, to show us how close movie making could come to madness. How it could eat you up. He was telling an extremely uncomfortable truth, something that nobody really wanted to know. On top of which, he was doing it in a spectacular lurid Eastman color, images that almost recall the covers of porno magazines. And he paid the price. I mean, Peeping Tom put an end to his career in England, and he had to go to Australia in order to find what little work he could later on. When I saw Peeping Tom, my first reaction was, could this have been the same man who made The Red Shoes? Made this picture? Could that be? But then, of course, I realized that there was a very strong link between the two pictures, just as there's a sort of vital continuity running throughout all of Michael's pictures, with and without Emmerich Pressburger. Michael was always showing us how necessary art is and how far it can drive you in your passions. And he was also showing that it could consume you if you weren't careful. In a sense, Peeping Tom was his last word on the matter. It's also one of his greatest films. Serial killer é uma designação em inglês que significa assassino em série. A principal característica deste tipo de criminoso é a sequência de homicídios que comete para ter gratificação psicológica, seguindo, por norma, um determinado padrão estabelecido, um modus operandi próprio, com uma assinatura que identifica a sua transgressão. Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, for inwardly they are ravening wolves. Thank you. Em geral, não têm um móvel para cometer os homicídios e os seus alvos são pessoas desconhecidas, mas com algumas características comuns, podendo estar incluídas num grupo pré-determinado, nele se incluindo, por exemplo, a ocupação, o grupo étnico, a aparência, o género ou a idade. Geralmente, os serial killers têm um comportamento aparentemente trivial. Trabalham, podem ser casados, desempenham as rotinas da sociedade e convivem com outros grupos sociais. Vivem em sociedade sem dar muito nas vistas, mas conseguem matar pessoas sem ter remorsos. São maioritariamente homens e agem sozinhos. Podem ser mais ou menos organizados ou meticulosos no método que usam. Alguns psiquiatras acreditam que possam ter uma dissociação ou distúrbio de personalidade. São considerados psicopatas ou doentes mentais. Os investigadores sobre esses indivíduos apontam algumas invariantes que parecem condicionar os seus comportamentos e ajudam a estabelecer um perfil. Foram, por exemplo, muitas vezes na infância, molestados sexualmente ou sofreram outro tipo de abusos físicos e emocionais por um familiar. Desenvolveram desvios sexuais ou parafilias. Foram crianças excluídas e solitárias. Os seus crimes monstruosos associam frequentemente o ato sexual ou ato de matar ou são motivados por um exacerbado desejo narcísico, por uma autoadmiração capaz de exercer um poder decisivo sobre o destino de outrem, semelhante aos poderes de uma divindade. Por definição, um serial killer é alguém que mata três ou mais pessoas para, frequentemente, obter uma gratificação psicológica. Os assassinatos ocorrem num período superior a um mês, com hiatos temporais significativos entre eles. Diferentes autoridades aplicam diferentes critérios para designar serial killers. Enquanto a maioria estabelece um limiar de três assassinatos, outros estendem para quatro ou diminuem para dois. O FBI, por exemplo, define serial killer como alguém que, sozinho, comete uma série de dois ou mais assassinatos, geralmente, mas nem sempre, em datas diferentes. Alguns assassinos em série apresentam, na sua infância, um ou mais sinais vaticinadores de um comportamento violento futuro, sendo esses sinais conhecidos como a tríade de McDonald. A fascinação pelo fogo, um envolvimento em atividades sádicas com a tortura de animais e, mais de metade deles, urinou na cama. Thank you. A figura do serial killer foi bastante explorada no cinema. Alguns exemplos enquadráveis nesta categoria são The Lodger, A Story of the London Fog, realizado por Alfred Hitchcock em 1927, Die Büsche der Pandora, realizado por Georg Wilhelm Pabst em 1929, no qual entra a personagem de Jack, o Estripador, The Night of the Hunter, realizado por Charles Laughton em 1955, While the City Sleeps, realizado por Fritz Lang em 1956, Psycho, realizado por Alfred Hitchcock em 1960, The Boston Strangler, realizado por Richard Fleischer em 1968, Le Boucher, realizado por Claude Chabrol em 1970, Halloween, realizado por John Carpenter em 1978, Cruising, realizado por William Friedkin em 1980, Manhunter, realizado por Michael Mann em 1986, The Silence of the Lambs, realizado por Jonathan Demme em 1991 e Zodiac, realizado por David Fincher em 2007, entre outros. Thank you. neste programa iremos abordar 5 filmes sobre este tema que não constam na lista anterior. Was redst denn du? Wer bist du denn überhaupt? Wer seid ihr denn? Alle miteinander. Verbrecher. Bildet euch womöglich noch was ein drauf, weil ihr Geldschränke knacken könnt oder Fassaden klettern oder Karten zinken. Lauter Sachen, denke ich mir, die ihr gerade so gut lassen könntet, wenn ihr was Ordentliches gelernt hättet. Oder wenn ihr arbeitet. Oder wenn ihr nicht so faule Schweine wärt. Aber ich, kann ich denn anders? Habe ich denn nicht dieses Verfluchte in mir? Das Feuer, die Stimme, die Qual. Du willst also damit sagen, dass du morden musst? Immer muss ich durch Straßen gehen und immer spüre ich, da ist einer hinter mir her. Das bin ich selber und verfolgt mich. Lautlos. Aber ich höre es doch. Ja, manchmal ist mir, als ob ich selber hinter mir herliefe. Ich will davon, von mir selber davonlaufen. Aber ich kann mir nicht entkommen, muss den Weg gehen, den es mich jagt, muss rennen, endlose Straßen, ich will weg. Und mit mir rennen die Gespenster und Müttern und Kindern, die gehen nie mehr weg, die sind immer da, immer. Nur nicht, wenn ich's tue, wenn ich... Dann weiß ich von nichts mehr. Dann stehe ich vor einem Plakat und lese, was ich getan habe, und lese. Was habe ich getan? Aber ich weiß doch von gar nichts. Aber wer glaubt mir denn? Wer weiß denn, wie sie mir aussieht? Wie es schreit und brüllt da innen? Wie ich tun muss? Will nicht! Und dann schreit eine Stimme und ich kann es nicht mehr hören! Hilfe! Ich kann nicht. Der Angeklagte hat gesagt, dass er nicht anders kann. Das heißt also, dass er morden muss. Und damit hat er sich selber sein Todesurteil gesprochen. Ein Mensch, der von sich selber sagt, dass er zwangsweise fremdes Leben vernichtet, dieser Mensch muss ausgelöscht werden wie ein Schadenfeuer. Wow. Dieser Mensch muss ausgerottet werden. Dieser Mensch das muss weg. Die Kittel ums Wort. Das Wort hat der Herr Verteidiger. Mein sehr geschätzter Vorredner, Speer! Wenn ich mich nicht irre, wegen Totschlags in 3 Fällen von der Kriminalpolizei... Das gehört nicht hierher. Behauptet, die Tatsache, dass mein Klient unter einem Zwang handle, spreche ihn das Todesurteil. Ja, was ist er da? Er irrt sich. Gerade das Moment des Zwangs spricht meinen Klienten frei. Du Horrorart, Mensch! Ich war verrückt, du besoffenes Kopf. Gerade das Moment des Zwangs enthebt den Angeklagten von der Verantwortung für sein Tun. Und für etwas, wofür er nicht verantwortlich zu machen ist, kann man keinen Menschen strafen. Willst du vielleicht damit sagen, dass die Bestie straffrei ausgehen soll? Dass er am Leben bleiben soll! Ich will damit sagen, dass dieser Mensch ein kranker Mensch ist. Und einen kranken Menschen übergibt man nicht dem Henker, den übergibt man dem Arzt. Willst du die Garantie für seine Heilung übernehmen? Wofür baut der Staat seine Irrenhäuser? Und was geschieht, wenn er ausbricht aus dem Irrenhaus? Ja, oder geheilt entlassen wird? Deine schönen Tage fängt das Morgen müssen wieder von vorne an? Wieder monatelange Hetzjagd. Wieder Paragraph 51, wieder Irrenhaus. Wieder ausbrechen oder entlassen werden. Und wieder morden müssen. Und das geht ja nicht in alle Ewigkeit so weiter? Einen Menschen zu töten, der für seine Taten nicht verantwortlich zu machen ist, dazu hat niemand das Recht. Auch nicht der Staat. Und Sie schon gar nicht. Der Staat hat dafür zu sorgen, dass dieser Mensch unschädlich gemacht wird, dass er aufhört, für seine Mitmenschen eine Gefahr zu sein. Du hast keine Kinder gehabt, nicht? Na also, da hast du auch noch Kind verloren. Wenn du aber wissen willst, wie das ist, wenn einem so ein Kindchen genommen wird, dann frag mal die Eltern, denen der da ihre Kinder genommen hat. Frage sie mal nach den Tagen und Nächten, wo sie nicht wussten, was los war. Und denen später, wo sie endlich wussten, was los war. Frag doch die Mütter! Die Mütter sollst du fragen! Ja, was hast du denn bitte von den Müttern Gnade, für den Mörder ihre Kinder erlangen muss? Die Frau hat Recht, kaum zu Recht hat. Keine Gnade für den Mörder, keine Gnade! Ihnen mit dem Mörder! Lass den Tod mit uns! Abgehen, Bestie! Totschlagen! Bring das Bier an! Tod! Umbringen! Totschlagen! Totschlagen! Lass mit ihm! Bringen Sie um die Bestie! Totschlagen! Totschlagen! Totschlagen! Lass Sie mich nicht niederschreien von uns! Ich werde nicht dulden, dass in meiner Gegenwart ein Mord begangen wird. Ich verlange, dass diesem Menschen... Das ist ja kein Mensch! ...dass diesem Menschen der Schutz des Gesetzes zuteil wird, auf den auch der Verbrecher Anspruch hat. Auf beten wir! Ich verlange, dass dieser Mann der Polizei übergeben wird. Ausgerechnet Polizei! Bitte, schlussendlich, Herr! M é um filme alemão de drama e suspense datado de 1931, o primeiro filme sonoro realizado por Fritz Lang, tendo como protagonista Peter Lorre, escrito por Lang e pela sua mulher, Thea von Erbo. Centra-se nas ações de um serial killer de crianças e sobre a perseguição ao mesmo. Um grupo de meninas está a jogar num pátio de um prédio em Berlim. Uma mulher põe a mesa para o jantar e espera que a filha volte da escola. Estas crianças brincam um jogo que consiste em cantar uma canção acerca de um assassino infantil, pressagiando o aparecimento de Hans Beckert, o ator Peter Lorre, um assassino em série e, supostamente, também pedófilo. Um cartaz na rua avisa sobre um serial killer que ataca crianças, enquanto pais ansiosos esperam do lado de fora da escola pelos seus filhos. Elsie Beckmann, uma menina, sai da escola e é abordada por Hans Beckert, que está a assobiar uma melodia no Salão do Rei da Montanha, da suite Peer Gynt, composta por Edvard Grieg. Este oferece para lhe comprar um balão a um vendedor de rua cego. O lugar de Elsie na mesa de jantar continua vazio. A menina não regressa à casa. A bola que trazia é vista a rolar e o balão sobe e fica preso nas linhas telefónicas. O desaparecimento de Elsie causa ansiedade entre a opinião pública. Beckert envia uma carta anónima aos jornais a contar sobre os seus assassinatos e promete que vai cometer outros. A polícia extrai pistas da carta, usa as novas técnicas de análise de impressões digitais e caligrafia. O inspetor Karl Lohmann, o ator Otto Wernicke, manda os seus homens em busca do assassino e verificar os registros de pacientes psiquiátricos recentemente libertados, focando-se em qualquer indivíduo com um histórico de violência contra crianças. Interrogam vários criminosos conhecidos, causando perturbação nos negócios do submundo, ao ponto de Der Schranker convocar uma reunião dos senhores do crime da cidade. Estes decidem organizar a sua própria busca e usam mendigos para vigiar as crianças. Enquanto isso, a polícia vasculha nos quartos recentemente alugados por Beckert, encontra evidências num deles de que a carta à imprensa foi escrita e os agentes esperam para o poderem prender. Na rua, Beckert vê uma rapariga no reflexo de uma vitrina e começa a segui-la, mas para quando a rapariga encontra a sua mãe. Encontra outra rapariga e faz amizade com ela, mas o vendedor cego reconhece o seu assobio e pede ajuda a um dos seus amigos. Com medo de que Beckert se afaste, um homem desenha a giz na mão um M, a letra inicial de Mörder, que significa assassino em alemão. Finge tropeçar, vai contra Beckert e deixa o sinal M na parte de trás do seu casaco. Percebe que os mendigos estão a seguir e, pouco antes de os trabalhadores saírem, esconde-se dentro de um prédio de escritórios. Os mendigos chamam Der Schranker e este chega ao prédio com uma equipa de outros criminosos. Capturam e torturam um dos guardas para obter informações e, depois de fazer o mesmo a outros dois, vasculham o prédio e encontram Beckert no sótão. Enquanto um dos guardas aciona o alarme, os criminosos escapam com o prisioneiro pouco tempo antes de a polícia chegar. Franz, um dos criminosos, é deixado para trás na confusão e é capturado pela polícia. Confessa que o gangue só invadiu o prédio para encontrar Beckert e revela para onde ele foi levado. Os criminosos conduzem-no a uma fábrica abandonada, onde enfrenta um tribunal canguru. Encontra uma grande e silenciosa multidão à sua espera e profere um monólogo intenso, afirmando que, enquanto os outros criminosos presentes violam a lei por escolha, ele não consegue controlar os seus impulsos homicidas. Questiona com que direito eles, criminosos, o podem julgar pelos seus crimes. Eles têm a opção de desistir das suas atividades, mas Beckert diz não ter essa possibilidade de escolha, pois não é capaz de se conter. Não tem controlo sobre o impulso maligno que o move, sobre esse fogo, as vozes, o tormento que está dentro de si. Beckert pede para ser entregue à polícia. Pergunta: alguém sabe como é ser como eu? Assim que os criminosos enfurecidos estão prestes a matá-lo, chega à polícia. Enquanto vários juízes se preparam para um verdadeiro julgamento de Beckert, as mães de três das suas vítimas choram e a mãe de Elsie diz que nenhuma sentença trará de volta as crianças mortas. Peeping Tom é um filme de 1960, dirigido por Michael Powell, escrito por Leo Marx e com Carl Bone, Moira Shearer, Anna Massey, Edmund Knight e Maxine Audley, entre outros. Mark Lewis, o ator Carl Bone, é um solitário e tímido trabalhador no British Film Studio, que tem uma ocupação muito especial. Usa a sua câmara de filmar para registar imagens de situações limites de medo e agonia para depois a ver projetadas na parede do seu quarto. Em Londres, Mark Lewis conhece Dora, uma prostituta, e filma-a secretamente com uma câmera escondida no casaco. Segue-a até ao seu apartamento, mata-a e depois vê o filme do homicídio. Na manhã seguinte, filma a polícia a remover o cadáver da mulher. Mark Lewis é membro de uma equipa de filmagem e aspira a tornar-se um cineasta. Paralelamente, trabalha como fotógrafo, registando e vendendo imagens eróticas de mulheres. É uma personagem tímida que dificilmente socializa fora do seu local de trabalho. Mora na casa do seu falecido pai. Ellen, a atriz Anna Massey, uma jovem simpática que vive com a sua mãe cega no apartamento de baixo, faz amizade com ele, tendo curiosidade em perceber porque é que ele a espiou na sua festa de aniversário. Mark revela-lhe através de filmes caseiros, feitos pelo seu pai, que quando era criança foi usado como cobaia para experiências psicológicas sobre o medo e o funcionamento do sistema nervoso. O pai estudava as reações do filho a vários estímulos, filmando-o em todo o tipo de situações, colocando, por exemplo, lagartos na sua cama, quando dormia, ou mesmo confrontando-o com a mãe no leito da morte. Enquanto criança, Mark estava sob constante vigilância e a reputação do pai, como psicólogo, dependeu em grande parte de si. organiza com Vivienne, uma substituta da atriz principal, uma sessão no estúdio para ele fazer um filme. Mata e coloca num baú. O corpo é descoberto, mais tarde, durante as filmagens, por um membro do elenco feminino. A polícia liga os dois assassinatos e percebe que cada vítima morreu com uma expressão facial de absoluto terror. Os agentes entrevistam todos no estúdio, incluindo Mark, que tem a câmera sempre a filmar, afirmando estar a fazer um documentário. Ellen sai para jantar com Mark, pedindo-lhe que deixe a câmara para trás. Ao regressarem, ela beija-o levemente. A mãe de Ellen, Mrs. Stephens, a atriz Maxine Woodley, apesar da sua cegueira, acha o comportamento do seu vizinho estranho. Mrs. Stephens entrou no apartamento de Mark enquanto ele foi sair com a sua filha. Devido à sua compulsão, ao chegar, começa a visionar o seu recente filme, em que registra ao vivo outro assassinato com ela ainda no quarto. A mulher consegue sentir a perturbação emocional de Mark, mas ele garante-lhe que nunca irá fotografar ou filmar a sua filha. O psiquiatra é chamado ao estúdio para consolar a preocupada protagonista do filme que está a ser produzido. Este conversa com Mark e está familiarizado com o trabalho do seu pai. O psiquiatra relata os detalhes da conversa à polícia, assinalando que Mark tem os olhos do pai. Mark é seguido discretamente pela polícia quando ele vai fotografar a modelo Millie. Mais tarde, a polícia pensa que Mark deve ter matado Millie antes de voltar para casa. Ellen, curiosa sobre os filmes de Mark, assiste a um deles. Fica visivelmente transtornada com o conteúdo do mesmo e depois assustada quando ele entra e a surpreende. Ele revela-lhe que faz estes filmes para captar o medo das suas vítimas e para que elas se vejam no momento em que estão a morrer. Montou, por isso, um espelho redondo por cima da câmara para que possa gravar as reações das vítimas enquanto elas se veem na sua morte iminente. A câmara tem uma perna de tripé, com uma extremidade pontiaguda a qual perfura o pescoço da vítima. Mark apontou à garganta de Ellen, mas não consegue matá-la. A polícia chega e Mark percebe que está encurralado. Como tinha planeado desde o começo, vira para si e espeta essa arma aguçada no seu corpo com a câmara em funcionamento, finalizando assim o seu documentário. A última cena mostra Ellen a chorar sobre o corpo de Mark quando a polícia entra na sala. What happened was true. The most bizarre and brutal series of crimes in America. This is the movie that is just as real, just as close. Crazy! You gotta make us stop! Just as terrifying as being there. Please. Even if one of them survives, what will be left? The Texas Chainsaw Massacre. After you stop screaming, you'll start talking about it. Thank you.

No entanto, a personagem de Leatherface e outros detalhes foram inspirados pelos crimes do assassino Ed Gein. Sally Hardesty e o seu irmão paraplégico Franklin viajam numa carrinha com três amigos, Jerry, Kirk e Pam, para visitar o túmulo do avô dos Hardestys. Decidem visitar a antiga propriedade da família Hardesty. Ao longo do caminho, dão boleia a um rapaz mentalmente perturbado. Este fala sobre a sua família que trabalhava no antigo matadouro. Usa o canivete de Franklin e mutila-se com ele. Tira uma fotografia com uma máquina Polaroid a Franklin e exige dinheiro por ela. Como eles se recusam a pagar, o rapaz queima a foto e golpeia o braço esquerdo de Franklin com uma navalha de barbear. O grupo força-o a sair da carrinha e seguem em frente. O grupo para numa estação de serviço para reabastecerem o veículo de combustível, mas o proprietário diz-lhes que as bombas estão vazias. Continuam em direção à propriedade, pretendendo voltar mais tarde à estação de serviço. Depois de chegarem, Kirk e Pam vão à procura de um lugar onde podem nadar. Pelo caminho, encontram uma casa e Kirk decide pedir gasolina. Entra pela porta destrancada, enquanto Pam fica à espera do lado de fora. De repente, Leatherface aparece e mata Kirk com um martelo. Pam entra logo depois, vê uma sala cheia de móveis feitos de ossos humanos. Tenta fugir, mas Leatherface prende-a a um gancho usado nos matadores e talhos para pendurar carne, obrigando-o a assistir ao retalhamento de Kirk com uma motosserra. Ao anoitecer, Jerry sai para procurar Pam e Kirk, vê a casa, entra e encontra Pam, ainda viva, dentro de uma arca frigorífica. Antes de poder reagir, Leatherface surge e mata-o imediatamente. Com a noite mais adiantada, Sally e Franklin saem à procura dos amigos. Quando se aproximam daquela habitação próxima e chamam por alguém, Leatherface aparece da escuridão e ataca Franklin na cadeira de rodas com uma serra elétrica. Sally corre na direção da casa e, lá dentro, no andar de cima, encontra os restos ressequidos de um casal idoso. Consegue escapar de Leatherface pela janela do segundo andar e foge para a estação de serviço. O proprietário acalma, oferecendo-se para ajudar, mas depois amarra, amordaça e força a entrar num caminhão. Conduz até à casa onde os outros tinham sido assassinados, na mesma altura em que chega o rapaz que inicialmente tinha pedido boleia ao grupo de amigos. Percebemos que é o irmão de Leatherface. Os homens presentes atormentam Sally, amarrada, enquanto Leatherface, agora vestido de mulher, serve o jantar. Os dois irmãos trazem um dos corpos ressequidos do andar de cima, o do avô. O espectador percebe que ele está vivo quando vê a sugar o sangue de um corte no dedo de Sally. Os dois decidem que o avô, o melhor funcionário do antigo matador, deverá matar Sally, como se ela fosse um animal. Este tenta bater nela com um martelo, mas está muito fraco. Na luta que segue, Sally consegue soltar-se, salta pela janela e foge para a estrada. Leatherface e o irmão perseguem-na, mas o último é atropelado e morto por um caminhão que passa. Leatherface ataca o caminhão com a sua serra elétrica. O motorista para ajudar e atinge Leatherface com uma chave de cano, fazendo com que a serra elétrica corte a sua perna. O motorista foge e Sally escapa da traseira da carrinha de caixa aberta que ia passar. Leatherface, alucinadamente, agita no ar a sua serra elétrica. I'm Mick Garris, and this is Postmortem. Our guest is one of the most influential figures in modern horror films, Mr. Toby Hooper. Thanks for being here, Toby. Oh, Mick, thank you always. What seems like your job is to dream awake, right? You know, do you have dreams? Do you have nightmares? And if you do they feed your work? Well, I really have terrible. I have awesome nightmares. I'm sure it feeds my work. I mean, I had a dream. A dream the other night about, instead of making a horror film, creating this kind of purple blood goo that you stick in your head. And from that, you get the amount of horror that the recommended dosage anyone ever dare want or need. Really? Well, your movies are often very dreamlike in the way they depict the violence and the horror. I mean, is that something that is a conscious thing that you do? I think that's an effect that you get from when I make a film, and we work together. You know, I continuously sand it and polish it and polish it and polish it, because the closer to music I can make it, the happier I am. I mean, so its effect on you is almost like music. That's interesting. Do you study music? Do you play an instrument? I play at instruments. You know, I have a lot of instruments that I make sounds with. Well, I know you scored Texas Chainsaw and Eaten Alive, but they're very atonal kinds of scores. But let's talk about Texas Chainsaw, because aside from the music and all, it was a groundbreaking film in a lot of ways. Horror had been, you know, Christopher Lee coming out of a coffin. And along comes the 70s, and, you know, in the wake of Night of the Living Dead in 68, all the rules changed. So where was your mindset when you created Texas Chainsaw? To be as irreverent, to break the rules, to be shocking and daring. Dare to do things an example is Sally, the girl. When she needs to get away, she'll get away. And if it means jumping through two plate glass windows at two different occasions in the film, you know, she would do that. And, you know, I'd noticed in films that usually they do things once. And I just wanted to break the rules. And amp it up. I mean, if that's going to happen, if that's the only way out, you do it. Just the title alone, The Texas Chainsaw Massacre, is about as renegade as you can get. That could never have been a studio movie, even though the remake was. Was that intentional, to give it a title that would really shake things up? Go for the throat? You know, it was definitely going for the throat. I mean, there was nothing. I mean, I wanted to see a horror film that not only was a good film, but that gave me my money's worth of scare. And most films didn't. I mean, they didn't even begin to know the psychological house of cards that you have to. I mean, it's a delicate thing, the planting of information. I mean, we know that chainsaw has something to do with cannibalism, but the word cannibalism is never used. It's only inferred. You can only assume that. I wanted for the audience to be able to piece the puzzle together without being told. You know, under executive supervision, now we're told, you know, make sure they understand. You know, God forbid they think, but make sure they understand. Well, the inmates were running the asylum here. This feels like there's no parental control over this group of people who made this movie. The normal studio situation where you have executives and you have financiers and the like. This was made very independently, and it seems like it's the only way you could have made this film. No one knew that the director could not have final cut. Mm-hmm. No cuts were asked to be made. I'd been talking to the MPAA, asking them theoretic questions like, how do I get a G rating, and hang a girl on a meat hook? and they would say you can't. And then finally we say, well, if you think this is what you see, can you get away with that? You know, if you don't see penetration of the meat hook. So you had actually worked it out before. It was not just a matter of not being able to afford makeup effects that you could hang the bleeding dummy onto a meat hook, but it was that you didn't want to waste it if you couldn't put it in the film anyway. No, I didn't. And didn't have the money. And you did see blood stains on the wall from other hangings, from other meat hookings. Stains. But it tilts down her body quickly down to this wash tub. There's, you know, blood, gore is not running into it. But you put it together. You know what the tub is intended to do, and that's to keep from ruining the floor. They were very tidy cannibals. They were. Yeah. Well, one of the great things about Chainsaw is that it has an incredible sense of humor. You know, it's a humor that's so black. It's what I call red humor. And even more so in Chainsaw 2, which we'll talk about in a little bit. But, you know, there's a madness to this film that could only come from an independent film and people, actors you're not familiar with, and you don't know where these filmmakers are going to take us. And that's an incredibly powerful element of that movie. You know, and no one saw that, like, for years, like that red humor. Right. But it came out of logic. There were people doing what they would do. I mean, for instance, when they find the girl, Sally and Ed Neal and Jim Cito are dragging her to the front door, and he sees that Leatherface has cut the front door apart. His reaction is a real reaction. It's like, look what your brother's done to the door. But in context with the horror that you've seen, it is totally insane. The best illustration of insanity is to show normality in an insane situation. Yeah, well, yeah. Was the first Chainsaw an enjoyable movie to make, or was it a real challenge? Well, it was a real challenge, and it was really, you know, there was a lot of work. Did people get along? Was it a challenging film to make in that regard? Because you were really putting people through their paces. Yeah, no, everyone hated me on that film. I mean, they ended up really hating me and one another. Well, because the working conditions were extraordinarily hard. The last day's shoot was like 27 hours. Mm. And you know, I was using technicians that were just out of school, had just graduated from film school. Right. So when I felt necessary, I would dive into everyone's job because I couldn't allow for take two. Right. You know, I mean, a reshoot. It had to be done right the first time, and it better be you. Yeah, and so you were the most experienced person on the set. But it was that kind of thing. They were just an experience. I mean, I wouldn't be hated like that now, you know, with a professional crew, because that's just standard practices. But you couldn't afford a professional crew, and maybe one of the things that makes it work so well is that it does seem handmade. Right. You know, that there is an intellect behind what's going on here, because the very first scene where you're hearing the narration over these documentary-style, beautifully composed images shows you you're in for something you're not used to in a horror film. Yeah, I loved movies. I loved cinema, and I felt I could call movies cinema. Then, you know, even horror movies. Yeah, yeah. And why not? You know, we were trying new things in those days, and socially as well as creatively. I mean, yeah. It seems like there's a huge portion of contemporary horror that was birthed during the Vietnam era protests, yeah. Including Chainsaw. Would you say that? Oh, definitely. Was something you were trying to say? Even if it wasn't deliberate, it would have to come through its times because the times were political, and the times were, you know, steeped in Vietnam. And we had run out of gas. That became a part of the theme. I mean, people were lining up to 2 and 3 miles to the gas pump. Yeah. And there was rationing. But anyway, it was a part of its time. soldiers. Plug it in. Did you really kill your mama? What? Did you really kill your mama? I guess I did. She must have treated you real bad. She's a whore. Susie! Susie! You used to dance naked? Sure, all the time around town. Otis. Best little naked dancer you ever saw. You never. You telling me you never killed anybody before? I ain't saying that. Open your eyes, Otis. Look at the world. It's either you or them. You know what I mean. Don't do that, Otis. She's your sister. I feel like I know you. Like I've known you for a long time. I feel like I've known you forever and ever. Like the blood droppings from a deer you shot. And all they gotta do is follow those droppings, and pretty soon they're gonna find that deer. I ain't interrupting this, man. What are you doing? I don't wanna see it again. Henry, Portrait of a Serial Killer, estreado em 1986, foi realizado por John McNaughton e escrito por McNaughton e por Richard Fire. Henry, o ator Michael Rooker, é um homem aparentemente normal, com uma vida errática e que é o autor de uma série impune de assassinatos. Habita com o seu companheiro de prisão Otis, o ator Tom Towles, e recebem a visita de Becky, a atriz Tracy Arnold, irmã do último, que se hospeda na casa durante algum tempo para fugir a um matrimónio falhado e de um obscuro passado. A desesperada Becky mostra afeição pelo protagonista, mas este é incapaz de corresponder ao seu amor. Paralelamente, Otis junta-se aos massacres de Henry, chegando a filmar os homicídios com uma câmara de vídeo para obter excitação ao visioná-los. As personagens de Henry e Otis são vagamente inspirados nos serial killers Henry Lee Lucas e Otis Toole. Otis, um traficante de droga, vai buscar a sua irmã Becky ao aeroporto, que se separou do seu violento marido. Leva-a para um apartamento que divide com Henry. Naquela noite, enquanto Henry e Becky jogam cartas, ela pergunta a Henry sobre o assassinato da sua mãe, o crime que o levou à prisão. Ele responde que a matou porque, quando era criança, ela o humilhava e abusava dele. Becky confessa que o seu pai a violou quando era adolescente. No dia seguinte, Becky consegue um emprego num cabeleireiro. Naquela noite, Henry mata duas prostitutas à frente de Otis e, embora chocado, não sente remorso. Teme que a polícia os possa apanhar. Henry garante que vai correr tudo bem. De volta ao apartamento, Henry explica a sua filosofia. Para si, o mundo divide-se entre eles ou nós. Henry e Otis saem juntos para cometerem outro crime. Henry diz que todos os crimes devem ser cometidos de modos diferentes para a polícia não os conectar a um perpetrador. Explica também que é importante nunca ficar no mesmo lugar por muito tempo. Henry diz a Otis que têm de sair de Chicago. O par chacina uma família, gravando todo o incidente com um aparelho de vídeo para depois o verem em casa. Becky deixa o emprego para poder estar em casa junto da filha. Otis e Henry discutem depois de a câmera ficar destruída quando Otis filmava mulheres da janela do carro de Henry. Otis sai do carro para ir tomar uma bebida enquanto Henry volta ao apartamento. Becky conta a Henry os seus planos e decidem sair para jantar. Depois tenta seduzi-lo, mas ele parece estar com receio do avanço da mulher. Otis, bêbado, entra e pergunta se está a interromper alguma coisa. Embaraçado, Henry sai para comprar cigarros. Algum tempo depois, ao regressar, apercebe-se que Otis violou Becky e está a estrangulá-la. Henry empurra-o e começa uma luta. Otis esmaga uma garrafa de bourbon na cara de Henry. Está prestes a matá-lo quando Becky espeta a haste de um pente de metal no olho de Otis. Henry esfaqueia Otis, deixando-o sangrar até à morte. De seguida, desmembra-o na banheira e diz a Becky que chamar a polícia seria um erro. Henry e Becky atiram os pedaços do corpo de Horace ao rio e fogem da cidade. Henry sugere ir com ela para o rancho da irmã em San Bernardino, na Califórnia, prometendo-lhe que, quando chegarem, a sua filha poderá juntar-se a eles. No carro, Becky confessa que o ama. Acho que também te amo, responde Henry, sem emoção. Passam a noite num quarto do motel e, na manhã seguinte, Henry sai do motel sozinho, entra no carro e vai-se embora. Para na berma da estrada para se livrar da mala de Becky, manchada de sangue. Like what you do for a living? These things you see? You have to wear blinders sometimes. Most times. Detective William Somerset is looking for a way out. You're retiring. 6 more days and you're all the way gone. So how long have you lived here? Too long. Detective David Mills is looking for a way in. We'll be spending every waking hour together from now until the time I leave. I'll show you who your friends and enemies are. Look, I'm going to come inside 5 years, not here. Now, ladies and gentlemen, we have ourselves a homicide. They're caught in a game. No fingerprints and no witnesses of any kind. Nope. About the only thing we know about that guy right now is he's totally insane. Where the price of sin is death. There are 7 deadly sins. Gluttony. You're going to come take a look at this. Greed. No one touches anything. Sloth, wrath, pride, lust, and envy. 7. You can expect 5 more of these. Body was found on Tuesday morning. I hate this city. We're going to get who did this. This will be the very definition of swift justice. There are 2 more bodies, 2 more victims. This guy is methodical, exacting, and worst of all, patient. He's laughing at us. He had a gun. He's 2 murders away from completing his masterpiece. Hey! Let's finish it. Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow. Seven. Estreado em 1995, Seven, realizado por David Fincher e escrito por Andrew Kevin Walker, conta a história de dois polícias, um jovem impulsivo, David Mills, o ator Brad Pitt, que passou 5 anos na investigação de homicídios, e William Smiley Somerset, o ator Morgan Freeman, um homem maduro e culto a 7 dias da reforma. São encarregados de investigar os crimes de um serial killer que baseia os seus crimes nos 7 pecados capitais: a soberba, a avareza, a luxúria, a vaidade, a gula, a ira e a preguiça. William Somerset trabalha com David Mills, que recentemente se mudou para a cidade com a sua esposa Tracy, a atriz Gwyneth Paltrow. Esta explica a Somerset que está grávida e que ainda não contou a Mills, por estar descontente com a cidade e achar que não é o melhor lugar para criar um filho. Somerset simpatiza com ela, referindo que lhe aconteceu uma situação parecida com a ex-namorada há muitos anos e aconselha a contar a Mills apenas se ela tiver a certeza que quer mesmo ter o filho. Somerset e Mills investigam um conjunto de assassinos inspirados nos 7 pecados mortais. O primeiro é um homem forçado a comer até o estômago rebentar, representando a gula, e o segundo, um advogado de defesa a quem foi retirada uma libra de carne, 453 gramas, representando a avareza. Pistas conduzem-nos ao apartamento de um suspeito, no qual encontram uma terceira vítima, um traficante de droga e abusador de crianças, amarrado a uma cama, inconsciente, mas vivo, correspondendo ao pecado de preguiça. Fotografias diárias da vítima, feitas ao longo de um ano, mostram que o crime foi planeado com muita antecedência. Os detetives usam os registros de uma biblioteca para identificar o presumível autor dos homicídios e o localizar no seu apartamento. O indivíduo a quem chamam John Doe foge e Mills persegue-o. Este tenta parar Mills com uma arma antes de escapar. O seu apartamento contém centenas de cadernos que revelam a sua psicopatia, além de uma pista para outro assassínio. Os detetives chegam tarde demais para impedir que haja o cadáver de outra vítima, representando a luxúria. No dia seguinte, ocorre um quinto assassinato, correspondendo à soberba. Uma modelo, cujo rosto foi mutilado pelo desconhecido. A mulher teve a opção de pedir ajuda e viver desfigurada, ou suicidar-se, tomando comprimidos. Quando Somerset e Mills regressam à esquadra da polícia, o assassino, o ator Kevin Spacey, entrega sujos de sangue pertencente a uma vítima não identificada. Disponibiliza-se, sob condições específicas, a levar os detetives às duas últimas vítimas e confessar os assassinatos. Senão, ele alegará insanidade. Somerset mostra-se cauteloso, mas Mills concorda. Os detetives seguem as instruções do John Doe e chegam a um lugar remoto no deserto. Em poucos minutos, uma carrinha de entrega aproxima-se e para. Mills mantém Doe sobre a mira de uma arma, enquanto Somerset fala com o motorista que foi instruído para trazer uma caixa a esse local. O serial killer começa a incomodar Mills, dizendo como tinha inveja da sua vida com Tracy. Somerset abre a caixa e, num súbito pânico, avisa Mills para se controlar. John Doe afirma que o pecado do seu interlocutor foi inveja e que Tracy morreu por causa disso. Informa que a cabeça dela está na caixa e que ela estava grávida. Apesar dos avisos de Somerset, Mills dispara contra Doe, representando a ira e completando assim o plano do assassino. You switch on that film machine. What are these films you can't wait to look at? What's the film you're showing now? Why don't you lie to me? I'd never know. You would know at once. Take me to your cinema. Yes. What am I seeing, Mark? Why don't you answer? Oh. It's no good. I was afraid it wouldn't be. What? The lights fade too soon. They always do. I have to die. Este programa teve locução de Marinas Lacerda e João Soares Santos. Beatriz Trindade.